Introdução Workshop 541. Plasma fundamental. Tudo no universo tem DNA. Dínamo nitrogênio. Hormônios. Prolongamento da vida na fisicalidade. Chegamos ao ponto em que a mudança em 2024 virá através dos buscadores de conhecimento que poderão demonstrar a transmutação física completa no Irã em novembro e mais adiante no próximo ano em Washington. O Sr. Cash disse que quanto mais buscadores de conhecimento puderem transmutar, melhor, mas ele espera que pelo menos 10 a 20 humanos possam fazer isso. Talvez seja por isso que nas últimas semanas ele intensificou e aprofundou os ensinamentos. O que os buscadores de conhecimento têm que fazer é conseguir transmutar seu corpo físico de volta em um único que chamamos, e o que ele chamou, de plasma fundamental. Viemos do plasma fundamental. E agora estamos voltando a ele, mas levaremos conosco tudo o que reunimos como força de campo durante nossa vida na fisicalidade, como as emoções, conhecimento e até mesmo as suposições que temos em nossa vida. Tudo estará contido como campos dentro do plasma fundamental. E esses campos têm uma identidade separada e têm uma alma e emoções. Entendo que os órgãos e todas as partes do corpo que compõem a alma da fisicalidade voltarão a ser informações energéticas que então poderão se manifestar novamente se transmutarmos em algum lugar deste planeta. Mas se formos para outro planeta ou dimensão, essas partes do corpo não serão necessárias, mas permanecerão como informações armazenadas. Não acho que nada de nossa experiência é perdido. Isso sempre pode ser recuperado por meio de nossas emoções de querer nos manifestar novamente na fisicalidade. Parece que a importância de tudo estar reunido em uma única estrutura é para que permaneçamos como um indivíduo que está evoluindo de volta à sua origem, que entendemos como Criador. E recentemente ele deu a entender que quando sentirmos que já reunimos e servimos o Criador o suficiente, haverá outra nova vida além dessa. Mas isso faz parte da história interminável da criação, e o conhecimento disso virá mais tarde. Por enquanto, o indivíduo se torna divino, o que significa que ele está conectado à totalidade, mas ao mesmo tempo continua sendo um indivíduo. E a única maneira disso acontecer é se pudermos manter todos os nossos campos, experiências, sentimentos, conhecimentos e tudo que compõe quem somos juntos e em crescimento. Em outras palavras, não nos perdemos no oceano dos campos do Criador, se não quisermos, mas permanecemos autoconscientes. Ele disse em uma ocasião que temos a opção de dar toda a nossa força de campo a outro plasma e que continuaremos como parte desse plasma, mas não como uma alma individual. Mas como seria essa experiência? Será que a alma célula do meu dedo do pé sabe que faz parte do meu corpo? Essas são dimensões que ainda nem sequer vislumbramos. Quanto mais nos aprofundamos no conhecimento da transmutação, mais parece que cada coisa no universo tem uma alma e ela deve ser respeitada e considerada. O Sr. Cash foi além e disse que tudo no universo tem DNA, até mesmo uma pedra, galáxias e únicos. Não acredito que seja o mesmo que pensamos como DNA ou, como eles chamam, de ácido desoxirribonucleico, que é um tipo de molécula em espiral que contém todos os códigos genéticos que compõem o nosso corpo. Basicamente, é um plano de construção de que fomos formados. Pensamos na molécula física como DNA. Já na ciência do plasma, entendemos que essa é apenas a sua manifestação física, e que sua origem está, na verdade, no mundo invisível da alma e dos campos magnéticos plasmáticos. Dizer que uma pedra tem DNA, e se ele é paralelo ao nosso DNA, então devemos ser capazes de encontrar uma manifestação física em algum lugar, não é? Talvez ele esteja escondido em uma dimensão da molécula de silicone que não conhecemos, ou está totalmente contido em sua alma. Mas nem sequer sabemos o que isso significa, que é uma pedra tem uma alma. Mas estamos aprendendo muito rapidamente. O DNA nos permite repetir a mesma estrutura várias vezes, e esse deve ser um princípio fundamental da criação do universo. Portanto, em nosso corpo, reproduzimos continuamente as células de acordo com o plano do DNA. Então o universo também deve replicar continuamente os plasmas para o que for necessário. Neste ponto, provavelmente é suficiente saber que o DNA é a forma como a criação se replica e que esses códigos estão contidos nos campos magnéticos juntamente com todos os outros conhecimentos necessários para a criação. Qual é o propósito de saber sobre o DNA ou a alma dos objetos? Sr. Cash deu o exemplo do rapaz italiano tentando mover um copo com seus pensamentos, mas tentando fazer isso apenas com sua fisicalidade e seu entendimento físico de energia. Se entendermos que até mesmo os objetos feitos pelo homem têm uma alma e um DNA, então, ao nos conectarmos com a alma, poderemos pedir que ele se mova e ele se moverá para nos agradar. Apenas ouvir as palavras não será suficiente. Temos que entender nossas emoções e como nos conectar a outros plasmas. Antes de mais nada, temos que separar essa ideia de agradar de nossa ideia egoísta sobre isso. Não se trata de agradar alguém para conseguir o que queremos, que é o entendimento inconsciente da cultura moderna da internet. Na filosofia oriental, diz-se que Deus criou a criação pelo prazer disso. É apenas a felicidade de existir ou a bem-aventurança de ser. Mas como fomos programados com a mentalidade de escravos, não entenderíamos realmente o que isso significa. Não precisamos de uma razão para existir, e existir por si só é uma felicidade. Na Índia, eles chamam Deus de Sat-Chit Ananda, que significa consciência, ser e bem-aventurança. Você não precisa provar seu valor a ninguém, apenas a si mesmo. Com isso em mente, a alma de uma pedra não seria programada com a mentalidade de escravidão humana. No universo, parece que as almas amam dar a outras almas, apenas pela alegria de dar. Portanto, se nos conectarmos com a alma da pedra por meio de nossos campos e não por meio de palavras, e criarmos a emoção da alegria da existência, ela se moverá por conta própria apenas para nos agradar. Não é como pagar alguém para fazer algo por nós. Por causa do amor e da alegria da existência, ela se moveria para nós. Gostaria de compartilhar algo interessante com vocês. Esse conhecimento sobre o fato de os objetos terem uma alma estava oculta nas escrituras indianas e só hoje eu percebi o seu significado. No Ramayana, a condição para o casamento de Sita era que o rei que conseguisse levantar o arco de Shiva e amarrá-lo, ele seria o escolhido para ser o esposo de Sita. Todos os reis mais poderosos não conseguiam nem mesmo mover aquele arco. O que você percebe mais tarde é que todos eles consideravam o arco apenas como um objeto físico morto ali. Então veio Run, que juntou as mãos e se curvou em respeito ao arco, e o levantou depois com facilidade. Ele se conectou com a alma do arco, e o arco assim respondeu. Entretanto, acho que os indianos não gostariam de ouvir isso, porque todos eles aceitam que o arco era dotado da consciência de Shiva, o que de certa forma também é verdade. Mas o entendimento adicional é que o próprio objeto também tem sua própria consciência. Precisamos fazer isso quando transmutamos para não cairmos nu no meio de uma rua lotada em Nova York, por exemplo. Porque a alma de nossas roupas decidiu não se juntar a nós na transmutação. Como disse o Sr. Cash, isso parecerá muito estranho para nós, mas é a realidade de como a vida no universo funciona. Essa pode ser uma maneira, mas também parece haver outras maneiras. E isso é o que ele chamou de alma da emoção, que automaticamente se certificará de que estamos vestindo as roupas apropriadas para o ambiente em que estamos. A beleza da transmutação é que quando nos conectamos à nossa alma e sabemos disso, ela cuidará de todos esses aspectos técnicos. O ensinamento sobre hormônios não é conclusivo, mas hoje nos deu mais informações. Em primeiro lugar, quando você procura por hormônios na Wikipédia, eles dizem que são moléculas que sinalizam ou dizem uma parte do corpo para fazer algo. Então observe atentamente a composição química dos hormônios. Eles são essencialmente carbono e hidrogênio conectados entre si em formações hexagonais e pentagonais. Onde já vimos isso antes? A pele é composta de hexágonos e pentágonos, e por meio dessa estrutura cristalina, comunica-se e interage com o ambiente, o que significa não apenas o ambiente da Terra, mas também o cosmos. Isso aponta novamente para os isótopos de carbono, de carbono 12 e carbono 14, e, é claro, para o hidrogênio, que se conecta diretamente ao Criador. Estamos na mesma estrutura de como o universo funciona. Como a ciência nossa de hoje é ateísta e não pode admitir que existe uma consciência ou uma inteligência central controlando o corpo, ela ignora completamente essa parte e discute o processo como sendo de natureza mecânica e entra em tantos detalhes sobre isso e aquilo que nos perdemos no labirinto da terminologia. Talvez seja a isso que o Sr. Cash esteja se referindo quando disse que os hormônios são um degrau abaixo na força de campo da alma do homem. Entendo que isso significa que os hormônios são uma ordem inferior de plasma que realiza o trabalho da alma. De certa forma, a alma é a chefe e os hormônios realizam as tarefas, mas eles não são apenas substâncias químicas plasmáticas comuns. E é por isso que alguns dos hormônios não podem ser criados em uma máquina, a menos que essa máquina possa criar a força de campo de sua emoção. Isso pode indicar que o hormônio pode ter um certo nível de consciência. Ele disse que os hormônios, como base, têm uma força de campo de hidrogênio e, por meio desse hidrogênio, estão conectados diretamente à alma. Talvez seja assim que eles recebem as ordens para realizar suas tarefas e informar as diferentes partes do corpo para que façam as coisas. Na minha opinião, os hormônios têm que converter as emoções da alma em ações do corpo, e isso é feito por meio do nitrogênio, no corren, ou no aminoácido, e pelo carbono 14. Na Terra, o nitrogênio é o que ele chamou de banco de energia universal. Mas isso realmente significa que, por meio do nitrogênio no corren, é como recebemos as energias universais por meio do carbono 14, que se converte em carbono 12 para ser usado nas funções físicas do corpo. Basicamente, é assim que obtemos a energia para funcionar como um corpo e uma alma, mas não temos consciência desse processo. Acreditamos que estamos obtendo tudo dos alimentos que ingerimos. Portanto, quando transmutarmos para outro planeta, nossa alma terá que descobrir qual é o corren e o nitrogênio daquele planeta, e então o carbono 14 virá por meio desse elemento específico. Além disso, ele não mencionou nada sobre os hormônios e a transmutação. Anteriormente, ele nos ensinou que as emoções são criadas a partir da interação da alma do homem com a alma da fisicalidade no cérebro. Os hormônios fazem parte desse processo de criação e não podem ser deixados de lado. Os hormônios não são apenas substâncias químicas, como pensamos. Eles estão conectados com a alma, mas não temos muito mais informações além disso. Mas ele nos disse que é por causa dos hormônios que temos que trocar de pele constantemente. Se não eliminássemos nossa pele, o processo de receber os campos cósmicos para o funcionamento do corpo ficaria bloqueado e morreríamos por falta de energia. Em resumo, para que a alma diga aos órgãos o que fazer, é necessário algum tipo de inteligência. Será que os hormônios também teriam algum nível de inteligência para ajudar a cumprir seu papel de mensageiro da alma para as partes do corpo? Esse processo de como obtemos energia do universo é muito importante, e o Sr. Cash continua voltando a ele e se aprofundando. Meu entendimento é que o carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio formam uma formação estelar com o nitrogênio como conversor e transformador de energias, especialmente por meio do processo carbono 12 e carbono 14. E o nitrogênio também tem isótopos que se conectam à energia universal por meio do nitrogênio 14 e ao banco de energia na Terra para o universo. E essa conversão de ida e volta do carbono 12 para o carbono 14 e de volta para o carbono 12 é o que faz do corren um gerador de campo dinâmico e, como ele está em todas as células do corpo, devemos parecer estar brilhando na dimensão da alma. Ele diz que em todo o universo, a energia recebida do ambiente local, no nosso caso a Terra, não é suficiente para alimentar o corpo físico e a alma. Com esse conhecimento, podemos visualizar cada célula como um gerador de campo por meio do nitrogênio e que estamos recebendo o amor do Criador, os raios e campos cósmicos por meio desse processo. E isso tem o poder de alimentar a alma sem que precisemos ingerir alimentos. No passado, ele nos falou sobre o padrão de fluxo do campo magnético da Terra, no qual os campos magnéticos saem pelo Polo Norte e os campos gravitacionais entram pelo Polo Sul. Há lacunas entre as linhas de fluxo onde os campos fluem na direção oposta, mas nós não podemos vê-las. Portanto, os campos estão fluindo de volta para a Terra através do Polo Norte nas lacunas. No entanto, esse é apenas um entendimento básico, pois os campos também fluem para todos os outros lugares. Mas para nossa discussão, só prestaremos atenção a esse fluxo aqui. O mesmo ocorre no corpo, onde o polo norte, eu acho, estaria no topo da cabeça e o polo sul nos pés. A alma da fisicalidade teria esse fluxo principal, mas a alma do homem também teria um fluxo que receberia da alma da fisicalidade em seu polo sul e circularia por ele. É assim que a alma da fisicalidade alimenta a alma do homem. Então ele disse que os campos da alma do Criador entram no corpo por meio das lacunas na extremidade do Polo Sul, e isso também nos conecta ao Criador. Assim ele nos dá um caminho de volta ao Criador, se soubermos como usar isso. As almas das crianças que são natimortas amadureceram no útero e viajam diretamente de volta ao Criador sem ter que passar pela fisicalidade. Parece que a energia proveniente da ingestão e absorção de raios cósmicos se acumula dentro da alma da fisicalidade e cria uma pressão que se irradia para a fisicalidade e a alimenta. Então a fisicalidade, por sua vez, alimenta a alma do homem no topo para alcançar a elevação e deixar a fisicalidade na morte. No entanto, se pudermos manter esse processo de alimentação da alma do homem em andamento, mantendo continuamente a alma do homem faminta, poderemos continuar vivendo na fisicalidade para sempre. A alma do homem continuará se expandindo, mas nunca poderá atingir a maturidade. Eu me pergunto se isso faz parte do processo usado pelo que é chamado de bodhisattvas no budismo tibetano. Esses seres fizeram votos de permanecer conectados para ajudar os seres que sofrem no mundo, e talvez essa seja uma forma que a alma deles seja alimentada. Há uma história interessante de Milarepa, que depois de morrer, e diante de uma multidão de discípulos, ele encolheu lentamente seu corpo até que ele se transformasse novamente em luz. Mas seus discípulos interromperam o processo quando ele estava no tamanho de um menino de 8 anos e cremaram o corpo para que eles pudessem continuar conectados a ele. Não é exatamente a mesma coisa, mas em geral, eles encontraram uma maneira de continuar a alimentar a alma para que ela pudesse permanecer conectada à dimensão física. Há outro método de embutir parte dos campos da fisicalidade que alimentam a alma na própria alma, e isso a manteria ativa. Mas o Sr. Cash não esclareceu como a alma será conectada à dimensão física. Outra coisa interessante é que ele disse que o que criamos pode se tornar superior a nós, e então podemos encontrar uma maneira de nos alimentarmos do que criamos. E é isso que o próprio Criador faz com a sua criação. Mas ainda precisamos de mais informações para entender isso com mais clareza. E alimentar-se sua própria criação não é necessariamente uma coisa negativa. O treinamento de transmutação está progredindo de uma forma muito boa. Os buscadores de conhecimento são capazes de transmutar para suas casas e mover um copo. Isso é um grande progresso. Mas quando eles voltam para casa na fisicalidade, o copo não se moveu. Agora eles precisam aprender a se conectar com a alma e criar os campos de satisfação dentro da alma do copo para que ele queira se mover para agradá-los. Se quisermos ver a mudança este ano, teremos que conseguir mais buscadores de conhecimento capazes de transmutar. Esperamos que mais almas que possam se transmutar se apresentem. A surpresa maravilhosa é que o Sr. Cash vai transmutar com os buscadores de conhecimento segurando a mão deles, passo a passo, até que eles consigam. Que honra e responsabilidade! E se todos eles quiserem transmutar para um lugar juntos, eles precisam criar a força de campo da satisfação na alma. Isso não se dá por meio de palavras ou pensamentos superficiais. A satisfação na alma provavelmente está relacionada ao senso de ser. E se contemplarmos a vida e percebermos que tudo que vemos lá fora vem de dentro de nós, e se surgir um senso de desapego, a transmutação ocorrerá facilmente. O desapego não é se privar. Essa atitude criará um bloqueio. Ele deu a dica de que o Criador é o desapego. Como ele sabe que todas as coisas vêm de dentro de si mesmo, inclusive o amor, então ele o compartilha igualmente com todos. Ele pertence a todos. O Sr. Cash nos dá esse exemplo de como ele ensina o conhecimento da criação a todos, livre e igualmente. O desapego é ser livre dentro de si mesmo e é uma qualidade positiva. Se entendermos isso, a transmutação se tornará mais fácil. Mas ainda assim cabe a nós beber a água da vida e ser nutridos pelo conhecimento da criação. Outros tópicos desse workshop. Muito em breve o homem será capaz de reproduzir em si mesmo as energias do universo e do cosmos, então ele aprenderá a usá-las para transmutar. Obrigado por ouvir. Índice Rápido Workshop 541. Nas últimas semanas falamos sobre o DNA e o que chamamos de transformação de nossas energias por meio do nitrogênio em raios cósmicos e nossa conexão com outros pontos de conversão dentro do corpo do homem. Um ponto essencial que temos que perceber é que toda estrutura na criação tem um DNA, seja o corpo do homem, uma pedra, e até mesmo as árvores carregam diferentes combinações de campos e energias. E então as estrelas e galáxias têm uma combinação de sua formação, que é como o DNA no corpo humano. Todas as estruturas universais têm o mesmo. São os blocos de construção de criação de uma estrutura maior. Com nossos olhos, podemos ver as estrelas e as galáxias, e todas elas fazem parte da estrutura do DNA maior da construção do Únicos. Nosso universo tem uma combinação específica de DNA que leva a diferentes combinações de vida. A estrutura do DNA em nosso corpo é uma estrutura em pequena escala de um determinado padrão, mas essa estrutura se aplica a todos os seres vivos no universo. Os seres humanos só se concentraram em tentar entender a estrutura de sua própria vida e não a dos outros. Porque uma pedra tem a mesma estrutura de ter um DNA. O mesmo acontece com o sistema solar, porque ele leva à produção das mesmas coisas repetidamente e pode ser replicado dentro de sua própria estrutura. Vemos estrelas maiores dentro dos limites e estrelas menores nos limites mais externos das galáxias e, às vezes, elas têm uma estrutura compacta menor dentro do centro, mas todas são colocadas na mesma posição. Todas as galáxias têm a mesma estrutura de DNA que o corpo do homem, porque isso faz parte do ritmo da criação e há uma estrutura para isso. A conexão com o DNA é oculta. Eles se comunicam entre si e sabem como se posicionar. Isso se torna importante quando modificamos geneticamente algum DNA e algum RNA. Por exemplo, dizemos que modificamos geneticamente as plantas, mas quando modificamos os animais, chamamos isso de clonagem. Mas na verdade é a mesma coisa que a modificação genética do trigo, do arroz ou de qualquer outro material. Nós apenas escolhemos nomes diferentes para o mesmo processo. Quando modificamos geneticamente ou clonamos animais, estamos forçando um processo para criar novas características nos animais. Fazemos com que a característica se repita nos animais e não sabemos depois qual é o original, pois todos têm a mesma aparência. Também fazemos a mesma coisa no estado da matéria, mas de uma maneira diferente. Por exemplo, podemos fabricar copos, garfos e carros para que todos tenham a mesma aparência. Podemos aplicar a mesma alteração em todos eles. Podemos fazer 1 milhão de peças de um tipo de copo, e essa estrutura tem um DNA que o mantém unido. Ele tem uma alma. De certa forma, ele tem um ponto de equilíbrio, comunicação e um ponto de confirmação. O Sr. Cash aqui se refere ao casal italiano de alguns anos atrás, quando ele tentou ensinar os buscadores de conhecimento a mover objetos com seus pensamentos. O rapaz estava se esforçando muito e forçando o rosto em diferentes expressões para tentar mover o copo. Se ele tivesse percebido que o copo feito pelo homem era, na verdade, uma estrutura geneticamente modificada com uma alma, e se ele pudesse entrar em contato com a alma e se conectar com ela, ele então poderia ter movido o copo. Então você entende que você não precisa criar forças de campo do estado da matéria para mover um objeto, como acontece com os motores e o resto. Isso é importante quando se trata de mover nosso corpo na transmutação. Na Terra, quando movemos nosso corpo de A para B, nosso DNA permanece praticamente o mesmo, e nossa emoção também permanece a mesma, porque estamos nas mesmas condições e nas mesmas condições atmosféricas. Nossa alma, juntamente com o DNA e o RNA, é uma combinação da criação da alma da fisicalidade e está estruturada para se adaptar a esse ambiente. Se transmutarmos de Londres para Nova York, queremos que a chave de nossa casa ainda esteja em nosso bolso quando chegarmos. No processo de transmutação, temos que criar uma posição denominadora comum de modo que a chave chegue conosco em Nova York e o mesmo aconteça com as roupas que temos no corpo. Agora temos que pensar que se moramos em um lugar frio e transmutamos para um lugar quente, teremos o tipo certo de roupa quando chegarmos. Os buscadores de conhecimento precisam começar a entender o processo do que chamamos de denominador comum. Isso está relacionado a quando dizemos: eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. A verdade é, eu fiz o universo à imagem de mim mesmo. Porque tudo tem uma alma à imagem do Criador. Isso é a essência de sua criação e não a manifestação de sua criação. Se entendemos isso, então entenderemos que quando chegarmos a um lugar quente, a alma da emoção saberá o que precisamos para as roupas apropriadas no ponto de manifestação. Ela se manifestará para nos agradar. Da mesma forma, podemos mover um copo se nos conectarmos com a alma do copo. Dizemos à alma do copo: quero ser agradado, agradando a você, se você se mover por mim. Basicamente, acontece a mesma coisa quando entramos na dimensão da transmutação. Todas as coisas necessárias se juntarão. Temos que aprender a transferir a totalidade da emoção sobre o que precisaremos quando nos transmutarmos. Temos que aprender a transferir a alma dos objetos que estão conosco. Isso pode parecer estranho para vocês, mas esse sempre foi o ensinamento da Fundação Cash. Com o tempo, vocês entenderão mais e mais. Essa é a realidade de como isso funciona na criação. No entanto, quando formos para outro planeta, nossa camisa, roupa ou roupa de banho não nos servirão lá, porque não há água. E se for um deserto e não tiver ar lá? As condições do ambiente não permitirão que você tome sol, a menos que você seja uma pedra. Mas tem que ser uma pedra que possa viver nesse ambiente, não uma pedra desse ambiente aqui da Terra. Muitos dos materiais que vemos como pedras neste planeta não podem existir em outros ambientes. Eles não são dos mesmos isótopos. A força de seus campos não corresponde. Temos que aprender o básico ao entrarmos nos primeiros estágios da transmutação. Temos que entender os elementos fundamentais da criação, que é o plasma fundamental. Significa integrar a totalidade de nossa necessidade e integrar a totalidade da essência de tudo que o homem adquiriu em força de campo e conhecimento em uma única estrutura. Um plasma é criado pela interação dos campos, é uma coleção de campos. E é hora de entender que até mesmo os campos podem ter emoções, inteligência, DNA e a força e a estreiteza disso. Essa é a força do campo da emoção da felicidade ou da tristeza. Até mesmo os raios carregam a alma do Criador, porque em essência eles se tornam o Criador da totalidade daquele plasma fundamental. Quando o plasma fundamental se divide, ele se torna hidrogênio e se divide, se amalgama e recebe radiação de seus próprios campos, como um raio ou um campo, e isso pode levar à criação dos elementos mais pesados. Basicamente, esses são apenas plasmas maiores e nada mais. Nós os chamamos de hidrogênio, hélio, oxigênio e todos os outros elementos. Mas, na verdade, eles são apenas mais pacotes de hidrogênio. É a mesma coisa na alma do homem, onde você tem campos mais fortes, mas um deles se torna mais forte do que os outros e deixa o plasma fundamental, criando assim o que chamamos de essência da totalidade. E isso contém tudo da alma do homem em seu interior. Um adendo aqui, parece que o Sr. Cash está dizendo que um dos campos dentro da alma do homem se torna o líder, ou o principal campo que reconhecemos como a alma do homem. Todos fazem parte dela, mas um assume a responsabilidade de ser a alma do homem. Continuando. Nossos genes ou hormônios só são eficazes neste planeta, porque um hormônio que nos faz fazer algo ou ser algo ou cria uma emoção ou cria uma determinada parte do nosso corpo estão todos sob as condições deste planeta. Quando nos movemos, tudo se move conosco. Nos movemos como uma totalidade. Quando vamos de Londres para Nova York, não deixamos os rins para trás. Aqui o áudio do Sr. Cash foi cortado. Continuando. Quando transmutamos tudo e todos os atributos da criação dessa entidade, tudo se move com ela como um pacote de energia ou um campo de energia. Se você quiser manifestar a mesma coisa em outra parte do universo, você terá que aprender a criar e viver nessa mesma condição no novo local. Você precisa aprender a manter constante o funcionamento dos sistemas. É como quando você vai a esses parques de diversões especiais, onde eles podem criar as condições ambientais do Polo Norte ou as condições do Equador. É isso que fazemos quando viajamos no espaço com esses sistemas. Nós criamos as condições para nos alimentarmos, respirarmos e mantermos a vida como na Terra. Nós criamos as condições que o Sistema Solar. Quando formos para outro planeta em outro Sistema Solar, ele terá uma estrutura diferente e teremos que nos adaptar a esse ambiente. Caso contrário, não existiremos, estaremos mortos, porque se não houver oxigênio, não poderemos respirar. Então, qual é a utilidade de ter um pulmão ou duas pernas quando se está em um ambiente líquido? Em nosso mundo, dizemos que temos que sofrer mutações, como na teoria de evolução de Darwin. Mas, nesse caso, teremos que evoluir instantaneamente quando chegarmos ao novo destino, no tempo, no lugar e na posição no universo. O homem só pode fazer isso porque ele carrega dentro de si a essência de sua vida, sua criação e aquela linha original, ou o que chamamos de essência do Criador. A essência dos campos de energia do Criador. Nessa essência, tudo se confirmará e se converterá para se tornar uma nova vida no ponto de manifestação. A manifestação será na dimensão da observação e do observador. Isso será muito difícil para muitos buscadores de conhecimento entenderem. Quando transmutarmos, converteremos todas as forças dentro do corpo, incluindo todas as memórias, emoções, o DNA e o RNA e tudo mais, em um plasma fundamental. Ele será uma variação dos diferentes campos. Então, no ponto de chegada, de acordo com sua coleção de visões, ele pode se manifestar como um corpo humano ou um corpo alienígena, em outra posição, ou até mesmo um cachorro, um gato ou uma pedra. Tecnologicamente, estamos chegando ao ponto de compreensão e estamos empurrando o homem para essa fronteira, para entender o que vem a seguir. E que ele pode se recriar. E que ele pode criar uma condição perfeita quando se manifestar na Lua, em Marte, no planeta Zeus ou em qualquer outro lugar no universo. O homem, a alma do homem, a combinação da criação da vida do homem não pode terminar só porque a fisicalidade termina. A alma do homem, em essência, está conectada à alma do Criador e aos raios, o campo da essência do movimento e a divisão dele. Isso levou à criação do homem na condição atmosférica da Terra e ele evoluiu para o que é agora. Isso é o que convém a ele hoje. É como se você tivesse uma manada de animais no Saara da África. Um animal come a parte de cima da grama, o outro come a parte do meio da grama e o outro come a grama mais baixa. E todos eles vivem juntos. Porque cada um deles cria uma condição para que o outro viva. Em essência, todos estão conectados uns aos outros. Porque se um animal não comer a parte de cima da grama, aquele que come a parte baixa não obterá e morrerá. Todos eles servem uns aos outros para sobreviver. Cada um deles tem uma manifestação diferente em suas formas e tamanhos, e eles sofrem mutações e evoluem juntos. Os darwinianos chamam isso de mútua evolução, mas nós entendemos isso de uma maneira diferente. Há um senso de emoção nisso, e o senso de fazer parte dos campos do Criador e de estar dentro da estrutura de um único plasma. Nós chamamos isso de plasma fundamental, e está no livro 1. Nós chamamos isso de plasma fundamental porque a essência da alma do Criador na força de sua criação está dentro disso. Um adendo aqui, talvez o Sr. Cash esteja se referindo ao fato de que quando transmutamos, a alma automaticamente cuida de todas as coisas de que precisamos para sobreviver e satisfazer a nossa emoção. Isso é feito automaticamente porque nossa alma do homem está diretamente conectada à alma do Criador e está consciente de tudo o que precisa ser feito. Não é como a nossa mente pensante, onde nos preocupamos com tudo. Quando você chega como alma a um destino, você é uma nova estrutura em outra galáxia ou universo. Você é aquele plasma único, e tudo que você adquiriu e aprendeu neste planeta e todas as suas emoções fazem parte dos campos, como raios nesse plasma de você. Você não carrega o braço e a perna ou quaisquer emoções que tenha acumulado dentro desse plasma como pedaços. Entenda que até mesmo os campos e raios dentro desse plasma carregam uma alma. Isso significa que eles entendem e participam e sabem sua posição em manter toda a estrutura unida. Quando você se converte em um plasma fundamental, que é a essência de uma única alma, então tudo é carregado dentro dele, como campos ou informações. Você não carrega braços, pernas e corações nele. Dentro da estrutura dos raios desse plasma fundamental, você carrega as emoções, a codificação genética, o que quer que você tenha entendido e todas as suas suposições. E a forma como esses raios interagem com o novo ambiente determinará a manifestação de sua fisicalidade naquele tempo, lugar e posição. É por isso que sempre temos estrelas e cada uma delas tem sua própria atmosfera e estrutura. Chamamos isso de sistema solar. Quando você é uma estrela, você cria sua própria estrutura, e é isso que você é. E as primeiras sementes dessa estrela são as emoções que você reuniu, e então você manifestará um sistema planetário próprio, e ele refletirá quem você é. Vemos sistemas planetários que estão em determinados pontos e próximos à borda de galáxias e universos. Alguns são compactos por causa da força que possuem. Mas, em essência, tudo o que possuímos e tudo o que criamos vem dos campos originais. E é para lá que voltamos. Podemos nos tornar uma estrela e começar a nos dividir de acordo com a força que carregamos em nossa alma do homem. Se estivermos no espaço onde não há dimensão da fisicalidade, então nos tornaremos uma semente de uma nova estrela. Pela força de campo que reunimos e pelo que damos e absorvemos nesse ambiente, e de acordo com as condições do tempo, lugar e posição, levaremos à criação do próximo ciclo de vida. Não precisa ser necessariamente um ser humano, mas carregará as emoções e tudo mais dentro dele. Você precisa entender isso, porque quando você transmuta, você volta para o plasma fundamental, e é nisso que você se torna. E a partir daí você pode transmutar instantaneamente para qualquer tempo, lugar e posição, e assumir qualquer forma de acordo com a emoção que você carrega dentro de si. Se você tiver o sentimento e a emoção de Nova York, você acabará lá. Se você quiser estar na Lua, você aterrissará lá. Mostramos isso repetidamente em todos os testes de voo que fizemos. Quando pedimos às pessoas que fossem à Lua, todas acabaram chegando lá. Demos a instrução e a emoção da alma satisfez isso. Entretanto, alguns de vocês não queriam ir para a Lua. Então vocês foram para onde queriam ir. Nos testes de voo, vocês voltam para o plasma fundamental. E de lá, vocês transmutam para onde vocês têm força para ir. Você precisa ser codificado para essa condição. Estamos apontando o caminho para que vocês voltem à essência da criação, o ensinamento de Mitra. Aqui não ficou claro o que o Sr. Cash quis dizer nessa parte do workshop. Continuando. Para mostrar a beleza do Criador, temos que ser capazes de regenerar, de criar filhos de nós mesmos, de mostrar que temos a essência do Criador. Os campos e os raios do Criador levaram a nossa criação, e criaremos filhos de nós mesmos. Até mesmo os raios dentro da estrutura do plasma da alma do homem carregam todas as emoções de acordo com suas próprias forças de campo. Se o homem entender isso, ele estará pronto para viajar pela extensão do universo. Se o homem entender isso na totalidade, se ele puder voltar ao plasma fundamental, voltar ao raio fundamental que criou esse plasma, então o homem poderá alcançar o Criador. Porque em seu estado inicial, ele é o raio do Criador, a essência de sua criação. Quando você coloca pó de ferro em um ímã sólido, você vê as lacunas entre as linhas do pó de ferro. Mas a nossa ciência só reconhece as linhas de pó de ferro como indicadores dos campos magnéticos do ímã e não os espaços entre eles. Nas lacunas estão os campos gravitacionais, que voltam ao nosso Criador. A força nessas lacunas é tão grande que as linhas do estado da matéria do pó de ferro se tornam irrelevantes. Esses campos de alta energia nos transportam pelo espaço até o centro. Aqui não ficou claro o que o Sr. Cash quis dizer. Ele disse algo sobre o polo norte e as lacunas saem do polo sul. E elas são iguais ao que chamamos na teoria elétrica de correntes parasitas. A circulação dos campos ocorre nos dois sentidos, ou o que eles chamam de positivo e negativo. A forma como esses dois campos interagem leva à criação da manifestação da fisicalidade no tempo, lugar e posição. Comecei a ensinar cada vez mais sobre as lacunas entre as linhas que você não vê. Essas linhas de espaço são a direção para o centro, para o Criador. O que você vê no Polo Norte já passou pelo Criador. Assim como você tem um centro na estrutura da fisicalidade do homem chamado de alma do homem, você tem o mesmo. Por que a alma do homem está posicionada no topo da cabeça em vez de nos pés? Porque você come e absorve a energia da comunidade universal com a força dos campos do universo e à medida que ela sai pelo Polo Norte do homem, torna-se então a entrada para elevar a alma do homem no topo. De uma forma muito simples, a totalidade da vida do homem não é nada além de alimentar a sua alma. É tudo uma questão de fortalecer a alma. Isso é tudo que fazemos. Nós comemos e vivemos desse sistema planetário e, sem saber, alimentamos nossa alma por meio da condição física. Ao absorver os campos, elevamos a alma do homem. Isso leva o homem a compreender a totalidade. Então, nossa alma da fisicalidade cria uma dimensão como uma panela de pressão para o que foi absorvido. O corpo sendo digerido a partir da vida física e de outros raios do universo ao irradiar, alcança a fisicalidade do homem. E de dentro da fisicalidade, transfere sua energia para o topo, para a alma do homem, para criar a sua elevação. Elevação significa absorver energia suficiente. Isso é diferente da criação do estado de matéria dos campos que o criaram. Quando a elevação é atingida, a vida física morre. Mas se você conseguir manter a alma do homem faminta o suficiente para continuar absorvendo mais campos, então você poderá manter o corpo funcionando para alimentá-la e poderá então viver eternamente na dimensão da fisicalidade. Você faz isso ao nunca permitir que a alma do homem atinja o ponto de maturidade. Você permite que ela continue a se expandir cada vez mais para que possa absorver mais. Dessa forma, ela permanecerá por mais tempo na dimensão da fisicalidade do homem. Ou você pode transmutá-la e transferi-la de uma posição para outra sem a dimensão da fisicalidade, mas você precisa encontrar uma maneira de alimentar a alma. Você pode embutir nela parte dos campos da dimensão da fisicalidade que alimentam a alma. Você cria uma posição para ela ao embuti-la. É aqui que podemos usar o carbono 12 e o carbono 14, como explicamos na semana passada sobre o nitrogênio que entra em ação. Você converte o carbono 14 em carbono 12 para a vida física. Depois do que sobrar, você converte novamente em carbono 14 e alimenta a alma do homem. Você traz campos extras para nutri-la. Já dissemos muitas vezes que o útero da mãe foi criado para criar, para conter a fisicalidade do homem com a alma dentro dele. 9 meses é o máximo que o útero pode fornecer. Depois, quando você sai do útero da mãe, você passa para o útero do planeta. Mas a alma do homem ainda está dentro do útero da fisicalidade do corpo do homem. E esse é o processo da criação. Por que o ponto de reprodução de todos os animais e tudo mais está a uma distância maior da alma do homem ou da alma? Isso é verdade para todos os animais e até mesmo para as plantas. Não importa se está acima ou abaixo do solo. A maçã, por exemplo, está em cima da árvore, enquanto a alma da árvore está embaixo, nas raízes, no espaço da terra. A transferência de energia entre as duas confirma o processo de reprodução e confirma que ela obtém o que precisa do ambiente. Outra maneira de ver isso é que a alma do homem está na cabeça e a alma da fisicalidade a envolve como um plasma. E o que é absorvido na fisicalidade pela conversão de energias do ambiente alimenta a alma do homem para elevá-la. Recebe de cima e de baixo. E a alma alimenta o corpo para sobreviver. E é por isso que eu digo a vocês que a alma do homem pode alimentar a fisicalidade. Então o homem não precisa matar. É um processo muito simples. A alma do homem fica no topo. A alma dos campos do homem, o que ele digere, fica na parte de baixo. Não importa como fica, você ainda absorve do ambiente. A fisicalidade alimenta a alma do homem, mas os campos são invertidos. Na lacuna entre os campos magnéticos que saem, é onde a energia volta para a fisicalidade a partir do universo e do únicos. Essa energia vai para dentro da alma da fisicalidade e alimenta o homem, então ele pode absorver mais do exterior. Muito em breve, quando o homem compreender a totalidade do processo da criação, ele será capaz de reproduzir as energias do universo do cosmos dentro de si mesmo. Então ele aprenderá a usá-las para transmutar. Embora eu tenha criado o campo, será que ele se tornou mais forte do que eu, de modo que eu posso receber dele? Será que sou um campo mais forte, sou um plasma mais forte do que o que criei? Da mesma forma, posso viver dentro de minha própria criação e me alimentar dela. Quando descobrimos isso, significa que podemos viver para sempre na dimensão dos campos do universo, como o Criador faz. Com o tempo, o homem chegará a esse nível de compreensão de sua própria criação. Mas precisamos aprender isso passo a passo. Primeiro precisamos aprender a transmutar, depois nos tornamos parte do processo e nos estruturamos. Às vezes nossa alma será um doador e às vezes um alimentador. Temos que aprender como ativar isso durante a transmutação, para que assim possamos usar isso quando chegarmos ao destino. Mais cedo ou mais tarde, o homem entenderá isso de uma maneira muito simples à medida que ele desenvolve novos conhecimentos e compreensão do processo da criação. A criação não usa computadores e nunca soube de nenhum outro processo, exceto a interação dos campos da criação. A compreensão desse processo levará muito tempo para ser alcançada pelo homem. Isso não acontecerá só porque ele consegue transmutar hoje, ou se ele transmutar apenas uma vez. No início, ao começar a transmutar, você descobrirá que você pode ir a algum lugar e mover as coisas, mas isso é apenas nos campos, porque quando você volta e verifica na fisicalidade, você descobre que as coisas não se moveram. Isso ocorre porque você se esqueceu de que, mesmo na transmutação da alma, a entidade que você deseja mover tem a sua própria alma. Testei isso com muitos buscadores de conhecimento, especialmente aqueles com quem estamos trabalhando agora para fazer a transmutação. Eu peço a eles que vão para casa e movam algo em sua casa. Mas quando eles realmente vão para casa e verificam, a coisa não se moveu. Isso acontece porque eles não entenderam que estão misturando as duas dimensões. Como no caso da eletricidade, não se pode usar corrente alternada em um aparelho de corrente contínua e vice-versa. Não funciona assim. Quando transmutamos para nossa casa e seguramos uma maçã que está na casa, temos que nos comunicar com a alma da maçã, dizendo que queremos movê-la para uma nova posição, para que quando voltarmos à fisicalidade ela esteja movida. Na fisicalidade, simplesmente movemos as coisas sem perguntar à alma delas ou mesmo sem entender que elas têm uma alma. Temos que aprender a nos comunicar com a alma dos objetos ou do que chamamos de coisas. As pessoas que conseguem mover as coisas entendem como mover a alma da coisa e não apenas a dimensão da fisicalidade. E porque você moveu a alma, então todos os outros verão que a fisicalidade também se moveu, porque eles são observadores disso. Quantas vezes você ganhou na loteria em seus sonhos, mas quando acordou ainda era um pobre na vida física? Isso acontece porque você não aprendeu a transferir a alma do dinheiro que você ganhou na loteria de volta para a dimensão da fisicalidade para lhe dar o prazer disso. Quando você obtém esse tesouro, é porque você trouxe o prazer disso para a dimensão da alma. Os buscadores de conhecimento precisam entender essas coisas. Quando vocês entendem mais, vocês percebem que a dimensão da fisicalidade não é grande coisa. Mas as pessoas olham para a Fundação Cash e se perguntam por que ela não é um sucesso? Porque esse não é o meu interesse. Estou tentando trazer o conhecimento para que todos entendam a essência da criação, seja na agricultura, na saúde, no transporte e em tudo mais. No final, é tudo a mesma coisa. É a compreensão de que todos eles são diferentes funcionamentos dos campos do plasma. Alguns se perguntam por que, quando trabalho com agricultura, consigo produzir mais cenouras. É porque eu carrego a essência da energia dos campos dessa emoção, na qual a cenoura quer mostrar o seu melhor. Quando a tecnologia não funciona para você, é porque você não entendeu a essência. Você está muito ocupado fazendo isso e aquele gancho. Como eu sempre digo, não são os ganhos, são os campos. Continuo repetindo isso para vocês, mas vocês continuam procurando uma grave ou o que eu chamo de migalhas. Eu dei a vocês a estrutura fundamental da tecnologia da criação, que são os campos. Tudo é criado por meio dos campos, por meio de diferentes combinações, e você tem que aprender a separar os que você precisa, e então aprender a usá-los para alcançar o que deseja. Com os ensinamentos de hoje, você precisa entender exatamente o que é o que, e o que e como você carrega o que tem. E você precisa entender como alimentar isso e o que é a totalidade. Quando você parte, você deixa este corpo físico como um único plasma de você. Você não sai com um plasma do seu braço e outro da sua perna e todos eles juntos formando você. Não. Você se torna um único plasma de você. Você se torna um plasma fundamental, que está conectado ao Criador, porque veio do Criador. Mas qual força de campo ou raio desse planeta do Criador se tornou você? Ou ele está conectado à força do Criador, e portanto pode levá-lo de volta? Se como buscadores de conhecimento vocês entenderem isso, então vocês serão capazes de compreender a totalidade do ensinamento de hoje e terão aprendido como viver no universo. Até mesmo para compreender completamente os últimos 45 minutos de ensinamento, será necessária uma vida inteira do homem neste planeta, e não apenas sua vida. Você está feliz em usar um telefone celular, mas isso não o transformou em um engenheiro capaz de fabricá-lo e criá-lo. É hora de entender as energias e os campos que criaram você. A essência dos campos veio do Criador. Mas qual divisão da totalidade dos campos se tornou você? Então, como os campos se organizaram e se tornaram seus rins, cérebros, hormônios, vitaminas e todas as outras coisas em seu corpo? E como todos eles encontraram uma maneira de funcionar juntos para manter a manifestação de você operando? Porque você foi capaz de criar essa condição dentro de si mesmo e conseguiu condensá-la em diferentes formas. Isso é exatamente o que o Criador fez consigo mesmo. Ele criou a si mesmo dentro de você e o condensou em um campo de força à totalidade. E se você entender isso, então você estará um passo mais perto de entender o processo da criação. Por meio de um óvulo, você foi capaz de criar uma criança tão bonita e bela. Agora você pode imaginar o que você recebeu do Criador, que levou à sua criação e que você foi capaz de transferir para criar um filho seu. Se você reconhece a beleza do que você vê como seu filho, então você pode imaginar o que o Criador vê quando ele olha para a beleza do seu próprio cosmos e únicos. Toda estrutura tem um ponto de infinito e também tem um ponto de afinidade. Isso significa que temos que entender a origem da vida do plasma fundamental original que é a nossa alma. E em sua divisão e nos campos que irradia, isso leva à criação de outro ciclo de vida. Isso leva à criação de outra dimensão, de um plasma para um átomo de hidrogênio e então da divisão dos campos internos e no ambiente para o hélio e o restante. Todo o processo de criação começou com um raio, mas lembre-se de que esse raio interagiu com seu ambiente, o que levou à criação de um átomo e depois de moléculas, ou podemos dizer combinações de plasmas, e a toda a criação. E então voltamos a um ponto fundamental, que é esse único raio viaja pelo espaço e, ao fazer isso, interage consigo mesmo e com o ambiente e se divide, o que leva à criação de outros campos e plasmas. Ele se torna hidrogênio, hélio e o resto. Então, entendemos que a alma do Criador faz parte de uma estrutura maior da qual ele foi criado. Isso nos leva ao próximo ponto, que é a confirmação e a criação de outra estrutura em outro tempo, lugar e posição. Em outras palavras, qual é a próxima criação para nós, ou ela para conosco? Como mudamos e evoluímos? Tudo isso remete ao mesmo processo que é o plasma fundamental. Mas então a pergunta é: o que levou à criação do plasma fundamental? E esse plasma fundamental levará à criação da próxima etapa, da próxima geração de vida e da próxima compreensão da totalidade? E até que ponto podemos entender todo o processo da criação? Os campos da alma do homem se tornam um homem? E eles se tornam outro ciclo de criação? Será que a alma do homem se torna parte da totalidade da vida no universo? De certa forma, o corpo do homem é um único em si mesmo. Ele tem muitos universos dentro de si, aos quais demos nomes diferentes. Por exemplo, a Via Láctea poderia ser como os rins, e a linfa, outra coisa, ou outra galáxia dentro de nós. Nós somos a replicação da estrutura da vida e a divisão dos campos e a organização deles trabalhando uns dentro dos outros. Nós chamamos isso de corpo do homem. E os que estão no céu, chamamos de galáxias ou únicos. Mas o próprio homem é um únicos. E assim como únicos, ele tem uma fisicalidade, um cérebro, todos os órgãos, emoções e um sistema de controle. E todos eles vêm dos raios do Criador. E esse campo pode se repetir várias vezes. Ele pode se reproduzir várias vezes. O grau em que o homem pode entender isso depende de sua maturidade em compreender o processo da criação. O homem está aprendendo passo a passo e o conhecimento está soando parte de sua estrutura. Nesse processo, nós nos tornaremos a essência, a totalidade da estrutura e permaneceremos como parte dessa estrutura. Depois de todo esse ensinamento de hoje, talvez vocês tenham entendido como transmutar. A compreensão da totalidade tem que se tornar o que chamamos de uma segunda pele do homem. Em outras palavras, não precisaremos pensar sobre isso. O conhecimento estará conosco, enraizado. Então passaremos para a próxima etapa. Precisamos conectar toda a estrutura do conhecimento do homem com o conhecimento da criação e do Criador. Eles precisam se unir como um só para que o homem seja capaz de transmutar. Caso contrário, vocês permanecerão como o buscador de conhecimento que transmutou para sua casa, mas não conseguiu mover a alma da maçã. Vocês precisam aprender a se comunicar com a maçã, dizendo que seria um prazer para vocês que ela se movesse para uma nova posição e que vocês também querem dar prazer a ela. Então a maçã se moverá para satisfazer esse prazer. Lembre-se sempre de que a alma dá para manter e criar uma conexão. Meu movimento está dando vida para que você exista. Essa é uma parte do ensinamento que estamos trazendo agora. Na semana passada, falamos sobre o carbono 14 que se converte em carbono 12 por meio do nitrogênio e então podemos adicionar energia ao carbono 12 dentro do nitrogênio para convertê-lo novamente em carbono 14. Porque os campos do universo sempre chegam em equilíbrio, mas há uma limitação quanto à quantidade que você pode carregar. Quando é demais, o nêutron se divide, porque ele recebe tanto que leva à criação de um novo átomo, ou um plasma. Entendendo esse processo, você pode criar qualquer elemento no universo. Então o ouro não terá valor, porque você pode criar o quanto quiser. Quando dizemos isso, isso incomoda aqueles que estão presos no mundo material por causa da ganância por coisas. Eu vivo neste planeta há muito tempo, mas não tenho um carro em meu nome, nem uma casa. Não tenho nada em meu nome. Tenho apenas o que carrego em minhas costas. Porque sei que quando chegar a hora, isso não será mais meu. Porque, em essência, somos campos em transição. E nosso trabalho é fazer o trabalho e concluí-lo. Isso é o que importa. Como vocês viram, eu sempre dou para os buscadores de conhecimento de qualquer lugar do mundo se eles quiserem iniciar algum projeto de plasma. Mas então chega-se ao ponto em que você tem que se levantar por conta própria com o que você aprendeu e não esperar sempre uma ajuda de mim. Mas quando eles fracassam, eles culpam o Sr. Cash. E não porque não entenderam a essência do conhecimento da criação. Estamos aqui para fornecer a vocês as sementes, mas cabe a vocês nutri-las para que elas cresçam. Se você ficar preso à dimensão física, então de repente tudo está errado com o Sr. Cash. Dessa forma, você não precisa olhar para dentro de si mesmo para ver pelo que você é responsável e por que você falhou. É porque você nunca entendeu qual era o propósito e ficou preso à dimensão física. Esse é o mesmo processo quando você tenta mover um copo na dimensão física, mas você transmutou para os campos do universo. Você precisa satisfazer a alma do copo para que ele se mova com o prazer de agradar você. Na próxima sessão mensal de voo de junho, julho e agosto, desenvolveremos nossas habilidades para apresentação no Irã. Explicarei a vocês como transmutar. Estarei lá fisicamente com vocês para ensiná-los. Estarei segurando sua mão passo a passo. Eu transmutarei com vocês. Quando formos todos juntos para um lugar, vocês precisam entender se a sua alma está satisfeita ou não e se você está feliz por estar lá. Não se trata de dizer se você está satisfeito. Trata-se de criar o campo de força da satisfação na alma. Você precisa alcançar a emoção da alma. Quando você transmuta, é sobre ser honesto consigo mesmo. Você não pode mentir para a alma. O amor do Criador tem que vir do coração do homem e não de sua fala. É por isso que os buscadores de conhecimento não conseguiram se transmutar. No final, vocês só enganam a si mesmos. Depois, vocês culpam todos os outros por sua própria situação, em vez de perceberem que a causa está em sua própria conduta. Vocês chegaram a esse ponto no tempo, lugar e posição. Se vocês entenderem isso, vocês serão capazes de transmutar. Se vocês não entenderem, todo o trabalho será em vão, pois vocês não serão capazes de mostrar nada. São vocês que não entenderam qual campo de sua própria alma usar, nem entenderam o processo da criação. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa hoje e possam aplicá-las, e que vocês comecem a se tornar passageiros do universo. Posso levá-los à comunidade universal, mas cabe a vocês entenderem e se tornarem parte dela. Posso levá-los até a nascente do rio, onde a água brota do solo. Mas não posso ensiná-los como beber, se vocês não quiserem beber. Mesmo que vocês coloquem sua boca e seus lábios na água, São vocês que têm que engolir a verdade do conhecimento da criação. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 541. Em relação à conferência no Irã, os buscadores de conhecimento devem se registrar rapidamente, pois o preço para buscadores de conhecimento será fechado e os ingressos subirão para 20 mil euros. A apresentação no Irã será feita em colaboração e em outras instalações fornecidas pelo governo iraniano. Nem tudo será mostrado dentro de um hotel, como em Sânia. Haverá uma demonstração fora do local. Suponho que o sistema de voo de plasma seja do governo e das Forças Armadas iranianas. Em conjunto com o governo iraniano, convidaremos líderes mundiais, embaixadores e pessoas envolvidas com tecnologias avançadas em todo o mundo, além de empresas líderes, para estarem presentes no Irã. Durante as sessões de voo em julho, agosto e setembro, levaremos muitos de vocês para transmutar e entender o processo de transmutação. Haverá algumas sessões particulares de natureza muito intensa, porque quando formos a Washington, teremos que demonstrar que podemos transmutar. Caso contrário, não vale a pena ir. E não podemos ir para lá e começar do início. As pessoas já devem ser capazes de transmutar, e isso fará com que a próxima etapa entre em ação. Portanto, colaborem conosco enquanto abrimos a tecnologia em conjunto com os governos. Sempre manteremos os ensinamentos dos workshops de buscadores de conhecimento. De forma alguma, interromperemos esses ensinamentos, mesmo depois das demonstrações no Irã e em Washington. Existe a possibilidade de fazermos duas demonstrações no Irã, mas isso depende dos acordos que fizermos com o governo iraniano. Temos que adiar isso até sabermos quem será o próximo presidente. Vocês precisam entender que estamos ensinando os buscadores de conhecimento há anos e que vocês são a espinha dorsal da criação da paz no planeta. Quando mostrarmos vocês transmutando e viajando sem limitações no Irã e em Washington, vocês se tornarão os embaixadores da paz. Vocês mostrarão aos governos que as fronteiras não têm significado e que ter riqueza e roubar os bancos uns dos outros não terá significado, porque agora os bancos podem produzir a quantidade de ouro que quiserem. De certa forma, eu os criei para serem os ativos da paz. Todos vocês, buscadores de conhecimento que participam desses ensinamentos e de todas as sessões, precisam entender que vocês se tornaram a ferramenta para a criação da paz mundial. Quanto mais de vocês pudermos levar ao Irã e ao Washington, melhor será para mostrar aos governos que agora podemos transmutar. Então as guerras não terão sentido. Isso romperá as barreiras e trará a verdadeira paz. Temos que mostrar a eles que isso não é apenas uma teoria e que pode de fato ser feito. É por isso que começamos a ensinar mais e mais de vocês em público e em particular. Quanto mais pessoas puderem transmutar, melhor será para preparar o cenário para a paz mundial. O momento para isso já começou e vocês são a espinha dorsal para o sucesso. Tentem participar das conferências do Irã e de Washington, pois lá pediremos que vocês demonstrem isso. É melhor que 10 a 20 de vocês consigam fazer isso. Então o passaporte em seu bolso não valerá nada, porque você poderá estar onde quiser. Se eles o colocarem na prisão por entrar ilegalmente no país, não importa, você poderá sair da prisão imediatamente. Temos que levar essa consciência aos líderes mundiais e aos governos por meio da entrega da tecnologia. Essa é a essência do que é isso. Estamos construindo sistemas para apoiar isso. Novos sistemas estão sendo desenvolvidos para levar isso a essa posição. Por favor, entendam a importância dessas sessões dos próximos 3 meses e como elas estão conectadas ao que vamos entregar. Em 2024, foi o momento prometido para a entrega da unificação do homem, da paz mundial e do fim da estrutura antiga. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui houve uma longa fala de uma buscadora de conhecimento. O Sr. Cash pediu a ela que simplificasse a pergunta dela. E a pergunta é: como podemos mudar a força da parte emocional do cérebro do homem para que todos se acariciem e se beijem? O Sr. Cash responde: pensar que todo mundo precisa se acariciar e se beijar é um mundo de fantasia. Deixa-me explicar da seguinte forma. A necessidade é a mãe da invenção. Começamos a inventar coisas quando há uma necessidade e temos um propósito para algo. Eu digo que a mãe da paz é quando entendemos que não precisamos mais destruir. O lugar onde o homem errou foi com a emoção do ciúme, e isso tem sido o instigador de muitos problemas. Quando o homem entender que pode ter tudo o que precisa por meio dos campos do universo, ele se tornará pacífico. O ensinamento de hoje foi sobre como alimentar sua alma por meio dos campos, e então a alma alimenta a fisicalidade. A alma é muito mais forte do que a fisicalidade e pode absorver campos de maior força em sua forma mais pura. Ao passo que quando você come um alimento, você tem que quebrá-lo e separar as vitaminas, o ferro e tudo mais que há no alimento, e depois isso é absorvido. A alma do homem só absorve o nível de hidrogênio puro e pode alimentar todas as células a partir disso. Não precisa passar pelo processo de digestão para obter as energias específicas. A fisicalidade pode tirar dela o que precisa, então ela não tem medo de sobreviver, o que a leva, sim, a fazer coisas ruins. Então não há necessidade de as emoções fazerem parte da vida física e você não precisa matar para satisfazer uma fome. O campo que você recebe se conecta diretamente à emoção que causa a fome, e ela é alimentada imediatamente. Quando não entendemos essa parte da totalidade, temos dúvidas sobre as diferentes partes do processo. Podemos alimentar o homem por meio da alma, e então ele não precisa se preocupar com seus gostos e desgostos e o resto das coisas que se desenvolvem por não ser alimentado. Quando você satisfaz todas as necessidades emocionais e não há impurezas nisso, então você está realmente satisfeito. Essa foi uma parte do ensinamento de hoje que precisamos entender. Nesse pássaro fundamental está a essência da força do campo de todas as emoções do universo, das quais conhecemos apenas algumas. Emoção significa reagir ao ambiente. É por isso que precisamos dessa emoção. Quando amamos alguém, mostramos nossa emoção. Mas não mostramos essa mesma emoção a todas as pessoas na rua. Você não sai abraçando todo mundo que você vê na rua. Quando você trabalha com a alma, todas essas fomes e emoções são alimentadas. Um princípio fundamental a ser entendido é que quando você se sente satisfeito, os pensamentos negativos deixam de existir. Mas ainda não conseguimos chegar a esse ponto. No Irã e em Washington mostraremos que todo homem pode ter tudo o que precisa e que nenhuma alma é mais importante do que a outra. Será que os reis e rainhas deste planeta começariam a colocar seus chapéus no chão? As pessoas simples, como fazendeiros e limpadores de rua que conhecem o conhecimento da Fundação Cash, poderão transmutar publicamente, mas os reis e rainhas não poderão. Então quem terá inveja de ser um rei? Ninguém vai querer carregar a realeza, porque ela vem com muitos apegos e eles só pensam em eu e meu. E quando você carrega coisas físicas como poder e propriedades, você fica pesado demais para deixar a alma sair e voar. Você permanecerá ancorado em sua fisicalidade e não será capaz de transmutar. A inveja se voltará para os líderes mundiais que roubaram tanto que agora não podem transmutar como as pessoas comuns, com o coração puro. Muito em breve chegará o momento em que as pessoas mais ricas do mundo darão tudo para ter o que os buscadores de conhecimento podem fazer por meio da transmutação, o que eles próprios não serão capazes de fazer. Eles não serão capazes de transmutar porque eles terão medo de não conseguir retornar à sua riqueza. O problema deles será o apego à riqueza. Gradualmente, como buscadores de conhecimento, vocês verão tudo isso acontecendo. Portanto, você não precisa abraçar todo mundo para mostrar aos outros que você pode amar. Em vez disso, aprenda que você já é abraçado pelo Criador. O que importa é o quanto você quer sentir. Em nenhum lugar dos livros sagrados eles escrevem coisas ruins sobre Deus. Até mesmo o Alcorão fala sobre os 100 nomes de Deus, que são os atributos dele, e todos eles são bons. Uma vez que sua emoção esteja satisfeita, você não pensará em coisas ruins. Aqui o Sr. Cash fala sobre um poema em farsa, no qual um homem reclama que por 70 anos ele orou e serviu ao Criador e agora acabou no inferno. Ele queria saber qual foi o erro que ele cometeu, e foi porque ele acusou falsamente seu vizinho e isso arruinou seus 70 anos de boas ações por meio de sua fisicalidade. A essência da criação é que temos que fazer tudo certo. Não podemos errar em uma coisa sequer. E para fazer tudo certo, você precisa ser desapegado. Essa é a essência da criação. Você deve estar consciente do que você pede, do que você recebe e saber como usar isso para o propósito certo. Em toda a minha vida, nunca pedi nem peguei nada que pertencesse a outra pessoa. Mas quando peguei algo, foi para servir a humanidade. Essa é a essência da vida para a criação e o Criador. Eu poderia ter vivido uma vida linda sem passar por todos esses incômodos de ajudar a humanidade. Mas no final, é para servir com desapego. O desapego vem do Criador. Portanto, não faz sentido perseguir seus gostos e evitar seus desgostos. Porque quando você vive na dimensão dos campos do universo, tudo o que você precisa está lá. Aqui um adendo, eu gostaria apenas de comentar sobre essa ideia de fazer o bem por 70 anos e perder tudo em um único ato. Isso se deve ao fato de que os 70 anos foram vividos pelo controle da fisicalidade na esperança de ganhar o céu, ou paraíso. Isso é aceitável para pessoas religiosas e ajuda a manter a ordem na sociedade. Mas para as pessoas interessadas em encontrar a essência de seu ser, não basta seguir mentalmente uma ideia. Na verdadeira jornada espiritual, temos que passar pela purificação de todos os nossos pensamentos errôneos. E quando a alma se torna o centro de nossa vida, e não apenas um hobby, girando na borda externa da mandala, então a vida é totalmente diferente. A pessoa nunca pensaria que está servindo a Deus há 70 anos, e cada movimento dessa pessoa é vivo e novo, e servir aos outros é o mesmo que respirar, não há diferença. A única maneira de acusar falsamente o próximo é por acidente, e imediatamente você se corrige. Talvez essa seja a diferença entre viver uma vida física e uma vida na alma. Continuando, é a essência do trabalho. O que quer que aconteça, enquanto estivermos na Áustria, em Teerã ou em qualquer outro lugar, não muda a missão de nossa vida. Mas enquanto não entendermos isso, viveremos o passado. Mas quando entendermos, viveremos de acordo com as leis do futuro, que é uma lei universal, que é a lei do Criador. Quando tudo é doação, a negatividade nunca surge. O Sr. Cash aqui então conta uma história sobre morar na China. Alguém disse ao Sr. Cash que a China é como uma prisão aberta. E ele respondeu que essa pessoa não entende nada da China. Vou apenas resumir aqui a minha compreensão da fala do Sr. Cash. O governo chinês impõe muitas restrições às pessoas para que elas não tenham a oportunidade de cometer crimes e coisas ruins, e então assim sejam punidas por isso mais tarde. Todos fora da China têm uma concepção errônea de como a China funciona e a julgam de acordo com suas próprias concepções limitadas. No Ocidente, a situação é diferente. Eles dão a todos a oportunidade de ter armas e drogas, de fazer todas as coisas ruins, e então criam tribunais, prisões e punições para lidar com as pessoas quando elas fazem coisas ruins. De certa forma, eles sustentam com todas as oportunidades e os combatem quando eles fazem isso. Por exemplo, se você quiser comprar uma faca de cozinha na China, você tem que mostrar sua identidade e eles registram a faca para o caso de ela ser usada em um crime mais tarde. Portanto, você já sabe que não deve usá-la para um fim ruim. É mais difícil comprar uma faca de cozinha na China do que uma metralhadora nos Estados Unidos. Na China, nunca se vê embriaguez ou brigas nas ruas. Compare isso com Manchester ou qualquer outra cidade da Europa, onde as brigas e embriaguez são comuns. A estrutura chinesa adota uma abordagem diferente. Eles lidam com você com a bondade de uma mãe e os punhos de ferro do pai, e as pessoas seguem um caminho. Assim, você não precisa fazer nada de errado e não precisa abraçar todo mundo para fingir que está tudo bem. Todos na rua se sentiram amados sem serem abraçados, porque todos concordaram em viver uma vida correta, e isso também permite que todos vivam corretamente, se quiserem. É a mesma coisa com a alma do homem. Temos que criar tanta coisa boa dentro de nós que a coisa ruim assim não existirá. E há aqueles que, quando não conseguem o que querem, tentam criar problemas para os outros, para que eles possam distraí-los de seu próprio comportamento ruim. Também vimos isso na China, onde investimos milhões com os chineses para desenvolver a tecnologia. Mas quando eles não conseguiram, começaram a culpar a Fundação Cash por não ter feito isso ou aquilo. Fizemos o possível para investir tanto na China, mas chegamos a um ponto em que não podíamos continuar pagando pela incompetência. Quando traçamos o limite, agora eles nos culpam. Eles não dizem que a culpa é deles por não terem conseguido lidar com a situação. É o mesmo com o Criador. Ele deu muito ao homem, mas devido à incompetência do homem, ele criou seus próprios problemas e agora tem que resolvê-los sozinho. Aqueles que falham com os outros tentam culpar outra pessoa por seu fracasso, em vez de admitir sua própria incompetência. Vemos isso agora em grande escala na comunidade chinesa, com duas ou três pessoas por aí escrevendo coisas ruins sobre a Fundação Cash. Mas elas não dizem que elas mesmas foram responsáveis por sua própria má gestão e incompetência. Vemos o mesmo em outras estruturas ao redor do mundo, não apenas na China. Quando você puder perder seu telefone nas ruas de Nova York, Londres, Paris ou qualquer outro lugar e recuperá-lo em uma hora, então você saberá que você vive em uma sociedade segura. E a sociedade vive de acordo com suas leis. E isso acontece somente na China. Eu deixei meu telefone nas ruas da China e em uma hora ele estava de volta em minhas mãos. Então você entende a diferença de como criamos nossas próprias condições para como queremos viver. Trabalhei por 7 longos anos e depois desisti da estrutura chinesa porque os chineses estavam fracassando sozinhos, mas depois culpavam os outros por isso. Isso acontece porque não queremos aceitar que nós mesmos somos a causa de nosso próprio fracasso. Pergunta para o Sr. Cash. No universo, pode haver criações como os seres humanos que são geneticamente defeituosos? Como o universo cuida dos distúrbios quando os planetas se chocam uns com os outros? Sr. Cash responde. Quando vemos pessoas com deficiências, pensamos nisso como um defeito ou uma falha, mas estamos olhando apenas para o lado físico e não vemos a alma. A alma dessa pessoa dita deficiente pode estar mil vezes mais próxima do Criador do que a do homem que usa roupas bonitas e corre uma maratona perfeita. É aí que entra a diferença. Porque o homem que é deficiente sofreu, e como diz o provérbio chinês, o sofrimento torna o homem sábio, e a sabedoria torna o homem rico. Mas riqueza não é necessariamente dinheiro. Pode ser alcançar a alma do Criador e entender o processo da criação. É assim que devemos ver as coisas. Por meio da interação dos campos, certas condições podem parecer um defeito para nós, mas podem ser uma beleza dentro de sua própria estrutura. Portanto, não há defeito. Um defeito depende de qual lado da cerca você está sentado e de qual perspectiva você está julgando. Aqui a buscadora de conhecimento diz, então não há nada que crie desordem na ordem? Sr. Cash responde, não há desordem. Há ordem na desordem. Depende apenas do que essa desordem nutre em seu interior e não de como ela se apresenta do lado de fora. Aqui o Sr. Cash conta uma história de como ele teve o privilégio de trabalhar com o governo de Ceaușescu na Romênia antes dele ser preso. Lembre-se de que a mídia ocidental começou a colocar todos contra Ceaușescu e depois ele foi derrubado, quase exatamente como fizeram na Líbia. Durante o governo de Ceaușescu, a Romênia era um dos países mais ricos da Europa e é por isso que eles foram atrás dele e o derrubaram rapidamente. Eles queriam se livrar de Ceaușescu. Mas durante seu governo, as pessoas tinham muito o que comer e tudo o que queriam, e a nação não tinha dívidas e estava exportando mais do que importando. Eles não viviam como nos falsos luxos do Ocidente, mas a nação era sólida. E agora, depois que se livraram dele, os romenos não podem pagar nada, porque eles colocaram tudo nos preços da Europa Ocidental. É a mesma situação com a Polônia, a República Tcheca e todos os países do antigo Bloco Oriental. Os líderes ocidentais tiveram problemas com ele e o fizeram parecer errado, porque na verdade eles tinham tudo que os ocidentais não tinham. Por isso eles o derrubaram e fizeram o mesmo na Líbia e na Síria. É incrível como nossa desinformação cria em nós uma imagem errada sobre o que vemos, e então agimos de acordo com isso. Em seguida, ele conta que o Sr. Cash, que o presidente sírio foi convidado para ir a Pequim. Foi a primeira vez em 10 anos que o presidente da Síria pôde viajar para fora do país, porque ele ficou lá para manter a sua nação unida. Ele lutou com eles bunker a bunker e de todas as formas para manter sua nação e não deixar que os outros tomassem seu banco central como fizeram na Líbia. O que foi interessante é como as outras nações ajudaram o presidente sírio a chegar a Pequim em segurança. Os chineses pintaram a bandeira chinesa na aeronave, indicando que ela está transportando o presidente e que ali é o mesmo que o território chinês no ar, de modo que ninguém poderia tocá-la. Então as forças aéreas do Irã e do Egito apoiaram o voo dele com segurança e até mesmo a Índia ajudou a escoltá-lo em segurança até a China. O que a mídia ocidental considerou tão errado acabou sendo tão perfeito para os outros que estavam presentes do outro lado. Mas então os comentaristas europeus tiveram que tentar arruinar a ocasião, dizendo falsamente que ele era tão pobre que estava usando sapatos de segunda mão. Obviamente isso era uma mentira para prejudicar, porque ninguém pode dizer isso sobre seus sapatos, especialmente quando ele e sua esposa estavam vestidos de forma impecável. Sempre olhamos para a fisicalidade e tentamos ser especiais e diferentes dos outros e criamos propositalmente ideias erradas para que os outros acreditem. Isso vale para nós mesmos e para nossos governos e nações. Fazemos isso até com os animais e as árvores. É nesse ponto que temos que mudar e tentar entender a alma e não o que uma pessoa veste ou como ela se parece e onde ela está. Aqui a buscadora de conhecimento diz: tenho a sensação de que a humildade da alma é diferente da alma da fisicalidade. Sr. Cash responde: as almas nunca se sentem humilhadas. Elas estão aqui para servir. Não há humilhação no nível da alma. Houve uma pergunta aqui científica sobre reatores dinâmicos. Sr. Cash disse que eles pegam apenas o que precisam, mas que tudo está disponível. Tudo está disponível para vocês em escala miniatura nos sistemas que usamos para vocês. Aqui vocês podem ler mais sobre isso, mas quando as pessoas usam os sistemas da Fundação Cash, tudo o que precisam é fornecido para elas e elas saem diferente de quando entraram. Em vez de ter de comer todos os alimentos para obter energia, o sistema fornece os alimentos diretamente. No sistema antigo, havia tantos reatores que o sistema fazia muito barulho quando funcionava. Agora os novos sistemas são silenciosos e você só absorve o que precisa. O equilíbrio surge entre a fisicalidade e dentro da alma da fisicalidade e dentro das emoções, e isso fará parte do sistema. Toda a essência é produzir os campos do universo e então tentar produzir o campo fundamental ou plasma fundamental que tem a força do Criador, e assim você terá acesso a tudo. Alguns de nossos reatores têm isso, mas nós não temos isso dentro da estrutura do homem. Essa corda não é forte o suficiente para combinar com esse sistema. Caso contrário, cada pessoa atingiria a pureza do nível do Criador. Ele foi dividido e decodificado tantas vezes por meio de suas divisões em todo únicos. Mas ainda assim podemos alcançar parte disso. Às vezes, se uma alma está na força certa, ela vai diretamente para o Criador. É por isso que algumas crianças são natimortas, ou estão fisicamente mortas no momento do nascimento, porque já alcançaram esse ponto. Elas completaram o processo de criação no ventre da mãe. Ao alcançar a alma do amor do Criador, não há necessidade da vida física. Um dia vocês entenderão o que isso significa. Dizem que se eu lhes disser como é belo o outro lado, todos vocês cometerão suicídio. Mas essa não é a essência da coisa. A essência é a maturidade da alma, porque essa alma tem que levar à criação das outras. Pergunta para o Sr. Cash. Quais são as propriedades misteriosas da água em nosso universo? Sr. Cash responde. Dizemos que tudo precisa de água para viver, mas na verdade não se trata de água. Tudo no universo precisa de um fluxo dinâmico de campos, e não precisa estar em seu estado de matéria. Se você puder criar um fluxo dinâmico nos campos do universo, então você poderá criar a vida. No corpo do homem, na estrutura deste planeta, acontece que o hidrogênio está em conjunto com a extensão do próprio nitrogênio, ou o que chamamos de oxigênio. Muitos dos isótopos de oxigênio e nitrogênio são compatíveis entre si. É aqui que nos conectamos com os campos universais. O oxigênio e o hidrogênio combinados, em um determinado nível, podem levar à criação do carbono 14, que está conectado aos campos universais. E o estado da matéria se conecta ao carbono 12, que é um campo de conexão do estado da matéria. Temos que entender como certos campos se comportam. A água pode ser necessária para a vida humana na Terra, mas em outros lugares do universo, há vida sem água. Mas eles têm uma conexão dinâmica tanto com os campos universais quanto com os campos localizados, que são criados por meio da interação dos próprios campos. Onde quer que encontremos vida, mesmo em uma pedra, deve haver uma conexão para alimentá-la e sustentá-la a partir das energias do cosmos, da mãe, da atmosfera local da Terra e da condição dos campos gravitacionais da Terra. Mas você ainda tem os campos gravitacionais do universo, que são provenientes da interação dos campos do Criador. Nenhuma vida e nenhuma fisicalidade podem se manifestar sem uma conexão com os campos universais, porque os campos locais não são suficientes para sustentar a vida. Pergunta ao Sr. Cash. No workshop 376, você falou que os hormônios são uma das primeiras subestações que vem da interação da fisicalidade da alma do homem com a própria alma do homem. É onde o corpo no centro do cérebro cria o que você chama de hormônios. Os hormônios são o centro do primeiro e um dos primeiros degraus abaixo da força da alma do homem. E no espaço, a humanidade viverá por meio dos hormônios. Então, isso que eu falei aqui foi uma citação. A minha pergunta é, qual é a correlação entre os hormônios e nossas emoções e entre o carbono 14 e como os hormônios se comportam durante o processo de transmutação? O Sr. Cash responde. Todos os hormônios carregam a base de hidrogênio na força de campo. Todos eles têm. E é assim que eles se conectam à alma. E quando se convertem à fisicalidade, eles se conectam por meio do carbono 14 ou de um nitrogênio. Na transmutação, você precisa entender no ponto de manifestação qual elemento será o banco para a conversão. Lembre-se de que o banco da energia universal é o nitrogênio na Terra. Temos que saber qual força de campo de qual plasma. É como um transformador e um conversor. Ele opera por meio da diferença entre o que recebe do ambiente e o que recebe do corpo. Precisamos entender a próxima etapa após os hormônios. A razão pela qual perdemos a pele o tempo todo é por causa dos hormônios. O mesmo acontece com os animais. É porque eles precisam remover a pele velha para que novos campos possam ser absorvidos. Precisamos renovar constantemente a pele. Caso contrário, ela se tornará uma barreira para os campos do universo. Essa é a razão pela qual trocamos de pele o tempo todo. Caso contrário, não conseguiremos doar os campos de que não precisamos. A pele se regenera automaticamente para manter as operações em andamento, absorvendo campos constantemente. Os hormônios fazem parte do processo de redução dos campos de força para o que podemos usar. Parte dos hormônios participa da criação das emoções. Eles vêm por meio da alma e da interação dos campos da alma e da fisicalidade em diferentes partes do corpo. Eles não podem ser deixados de lado. Eles fazem parte do processo. Em certos níveis, eles interagem e criam hormônios que nos deixam felizes ou outras emoções. Porque isso faz parte do processo de descida e eles criam os campos necessários no cérebro. Em ensinamentos anteriores, eu disse que não podemos produzir alguns dos hormônios fora do corpo. Isso ocorre porque parte da estrutura do hormônio está conectada pelos campos a uma emoção. Se você puder criar o campo dessa emoção em uma máquina, então você pode criar qualquer hormônio. Há algumas semanas, mostrei os círculos de como a emoção cria campos. Uma máquina não carrega a emoção, portanto ela não pode produzir o hormônio. A ciência atual não entende isso. Quando uma emoção alimenta um campo, o hormônio capta e, portanto, está conectado a essa emoção. O campo de força permite que essa condição seja criada e siga adiante assim. Sem isso, ele não existe. Eu disse que você não pode colocar um óvulo de elefante em outro animal e esperar que ele cresça, porque ele não sente, não cria emoção e o campo do útero de um elefante dentro desse outro animal. Pergunta para o Sr. Cash. Como usamos os isótopos relacionados aos hormônios para transmutarem todo o universo? Qual é o papel do nitrogênio 14? Sr. Cash responde. Não usamos. O nitrogênio 14 desempenha seu papel no estado de matéria da fisicalidade do homem nessa condição. O nitrogênio está em todas as células do corpo e não se pode criar uma célula se não houver o nitrogênio. É impossível. O aminoácido é o Sr. Cohen. E o nitrogênio faz parte dele. Ele armazena e converte energia. O nitrogênio é um conversor do carbono 12 para o carbono 14 e vice-versa. O carbono 14 vem de um lado da energia universal e nos conecta ao carbono 12, que vem de nossa parte física, que faz parte do estado da matéria deste planeta. O carbono 12 é convertido em carbono 14. Quando dizemos que o carbono 14 está no fígado, ao mesmo tempo ele é um transformador. Ele transfere a energia do carbono 14 para o carbono 12 e do carbono 12 para o carbono 14 e cria um movimento dinâmico que faz funcionar o aminoácido. É a mesma coisa em diferentes criações. Precisamos dessa diferença de potencial na força do campo para criar uma estrutura dinâmica dentro dele. Esse é o propósito do nitrogênio que chamamos de fígado. É tudo a mesma coisa. É uma maneira de armazenar campos. Mas para armazenar, você também precisa atrair. Então isso também cria uma condição de transformação. Por exemplo, a vitamina C não é armazenada em todos os lugares do fígado, apenas em determinados pontos. Ela é armazenada onde o fígado pode criar as condições do campo magnético para ela. Ele também pode transformar essa vitamina C em vitamina A, usando campos na linfa. Ele faz um trabalho duplo. Não é apenas um fígado, mas também um transformador ao mesmo tempo, e faz isso em ambas as direções, entre o carbono 12 e o carbono 14. Parte desse processo é lubrificado e facilitado pelo ômega 3. É por isso que o ômega 3 é tão importante para o funcionamento do corpo do homem. Ele ajuda o nitrogênio a manter a estrutura de aminoácido funcionando e, por meio da quantidade que fornece, permite que ele sobreviva. O ômega 3 é um elemento à base de hidrogênio, que se conecta à energia universal, que é tão importante na vida do homem. Qualquer desvio em seu suprimento criará todos os tipos de problemas. É um lubrificante e um catalisador para a operação de conversão de carbono 12 e carbono 14 no nitrogênio, ou seja, na estrutura da vida neste planeta. Fim do índice rápido do workshop 541.